foi dessa vez. Saí pra te esquecer e te encontrei no barzinho mais bombado da cidade. Tinha possibilidade. Se eu quisesse fugir, tinha nem pisado ali. E cê também não arriscava tanto assim. Encarei na cara dura e cê perdendo a postura. Foi me dando agonia pra sair. Não deu dois minutos, vazamos dali. Teve uma trégua na briga pra uma recaída. Arrancou, teve não, teve só dois sem noção. Fazendo amor com malícia e os beijão de língua até o nosso colchão. Deu três tapinha no chão. Teve uma trégua na briga pra uma recaída. Arrancou, teve não, teve só dois sem noção. Fazendo amor com malícia e os beijão de língua até o nosso colchão. Deu três tapinha no chão. Ó, você na cima. Oh, oh, oh, oh, oh. Chega mais safadão. Se eu quisesse fugir, tinha nem pisado ali. E cê também não arriscava tanto assim. Te encarei na cara dura e cê perdendo a postura. E foi me dando agonia pra sair. Não deu dois minutos, vazamos dali. Teve uma trégua na briga pra uma recaída. Arrancou, teve não, teve só dois sem noção. Fazendo amor com malícia e os beijão de língua até o nosso colchão. Deu três tapinhas no chão. Teve uma trégua na briga pra uma recaída. Arrancou, teve não, teve só dois sem noção. Fazendo amor com malícia e os beijão de língua